224, solo 13, libera a direita, taxi Civia Alfa Juliette para o portão 2. Direita Alfa Juliette para o portão número 2, UTMR 6274. 3178, pouso autorizado, Pista 0. Confirme para 3178. Pouso autorizado, Pista 0, vento 130 graus, 7 mais. Ok, pouso autorizado, Pista 10, tá 3178. Lima, tem 1074, capacete 10. Da 140. Sim. Força Lima 378, disparo nível de voo 050, chegada a Mari. Afirmativo 050, Força Lima 378. Azul 420, Massam Recife, ONU 125, decimal 1, ONU 33, decimal 25. 25 ONU, 3325, Azul 42, ONU. Zona 78, solo aos 16, taxi Alfa Kilo, Pate 3. Alfa Kilo, até o Pate 3, taxi Zona 78. Zona 074, livre decolagem, vento 130 graus, 8 nós. Ali mantém 3305. É com a Fosca. Confirme as intenções do voo e parte que se encontra. Maravilha. Está autorizado, então, eu vou local. Decolando no 7, mantendo proa até 15 milhas após na escuta da torre para regresso. Acione 0126 no transponder com a Fosca. Close, último, controle de 935, por favor. 935, boa. Eco Alfa Oscar, chame nesta parada. Uma coisa, não tem liberacionamento para o táxi 286. Contato Adastra para nível 360, saída Arno. 360, Arno, o 1074. Número 5, livre de decolagem, vento 130 graus 99. Costa Hotel Kilo, Sam Recife, 125 decimal 45, 126 decimal 85. Centro Guardião. Reporte do farol de Taboão. Controle Salvador, boa noite, Altan 3305, decolou na Puca, cruzando 1810. Altan 3305, contato Radassa para nível 330, saída Puca. 330, saída Puca, informa ter trove a bordo. Sente, Altan 3305. Controle Salvador, TAN 3305, solicita. TAN 3305, vai direto Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, muito obrigado, TAN 3305. Guardião 07, Samitor Rio, no noite desse momento. 107, para ver se tua sul, sou autorizado a tua sede direto, Graia. Poste então no solo controlado do Guardião 07. Não atrasa, vou informar, o vento é de superfície é 120 graus, 9 nós. Passaram na 378, desce para 2000 pés, Quina Gama 0 na 5, autorizado na LS, eu passo estabilizado. Tan 3305, tem condições de voar direto Romeu Fox com Nuno? Tá presente, Romeu Fox. Autorizado, Tan 3305. Ô, Tan 3305, tem condições de voar Romeu Fox 019? Autorizado, Tan 3305. Obrigado, Romeu Fox 019, Tan 3305. Bona 074, Sam Recife, 126 decimal 0. Terminal 0, boa. Guardião, solo voz 25, frequência livre no corte. Frequência livre. Boa. Tan 3305, Sam Recife, 125 decimal 45, 126 decimal 85. Passaram na 378, informe tensões. Oscar. Sino, 0126. Táxi na Papá, torre 18.6, qual é o problema? Vira na Papá, torre 18.6. Dos 4, boa noite, Aracaju, 240, autorizado, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, após Jamo direto, controle 1935, transponder 5113. Se não é 6224, sem parar, pushback, será? Gente, completo sinal, chame torre 118 decimal meio, força aérea 378. Era 1378, baixou e travou? Gente, reporte quando baixado e travado o trem de pouso, vento de superfície 120 graus, 9 graus. BIP checado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 120 graus, 9 graus. Afirmativo no 378, eu solo pelo 35, frequência livre acionada, parte militar. Viu? Pronto, cópia? Tenho. Afirmativo. Maravilha. Galeão, 320 autorizado. Eu tô de 50, aerovia. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Saída da El, Leda, após Leda, Eudes. Controle 119.35. Transponda 5111. Ciente, autorizado. Galeão 320, 350, decola da 10, curva direita da El, Leda, Eudes. Controle de saída 119.35, Alphachale 5111. Cotejou Rio 5972. Rio 5972 cotejou corretamente, você não parou, pushback acionar. Então faremos, grato. Alinhado e pronto na cabeceira no 7, Oscar. 9224, autorizado no portão 2. Pushback, se marcha no táxi. Alfa Oscar, vento 1, 120 graus, 9 nós, que nível de decolagem, pistão 7.